Tá certo. É nós que voa, bruxão. Comprei o Witcher 3. Que novidade, né? Já sabiam. Pra mim é novidade. Eu não sei nem o que é o Witcher ainda. É, então, eu fiz isso aí. Eu não sabia o que era o Witcher. Aí caí no conto do... Ah, e você comprou o 3? Então, o 2? Então, o Ulisses, ele falou pra mim, joga o 1 e o 2 primeiro. Aí eu fui na do marketing, né? Porque os donos do jogo lá, CD Projekt, sei lá o quê, toda essa empresa, não, mas você não precisa jogar os outros jogos antes de jogar esse jogo. Realmente, é um jogo independente, um jogo muito legal. Mas aí já começa a história e você pergunta, o que você está fazendo aqui? Começa do meio, é isso? Não, ele começa numa história que está sendo contada. E você, tá, mas quem é você? Tá, e por que você tá fazendo isso? E o que é esse cara? Só lembra uma vez que o Eduardo botou o Silent Hill 3 pra jogar. Aí eu começou, ou seja, eu apertei start. Aí pum, tá numa sala. Ele, que beleza. E como aí, como que você chegou aí? Eu, sei lá. Eu lembro disso aí. Aí foi aí que eu aprendi a ver CGs, hein? Depois de 20 anos jogando videogame, quase. Os jogos agora, eles te obrigam a assistir o CG. Do Metal Gear lá tinha 40 minutos de... Não, aquele problema lá que eu falo assim, se nos aparelhos antigos já tinha aquele recurso de que se você já viu uma vez, você não precisa ver, você pode cancelar a segunda vez que você joga, tudo bem. Mas parece que hoje não existe essa opção, tiraram... Você é obrigado a ver todas as vezes. Sim. Não é o caso do Witcher. O Witcher só aperta o quadrado do PS4, né? Só aperta o quadrado e ele mas pula. Depois, não, mas antes, mesmo se você não tiver. Não, qualquer momento, você não quer falar com ninguém, não quer saber eu nada. Eu sei, mas você. Nem li nem lerei. Você corta o CG sem ter visto ele nenhuma vez? Sim, nem li nem lerei. Você aplica o método nem li nem lerei. É, então, depois só me ver. Aquela coisa, né? Você tava interessado na história, esse obviamente você não sabe porra nenhuma. Sim, se você quer saber como passar a tela que dependia da cena, agora é. Você entrou bem. Exatamente. E o jogo... Nossa, meu. O jogo é foda pra caralho. Acho que foi o melhor jogo que eu joguei esse ano. Você que tá eu falando tenho isso daí. PS4. E cada jogo que você pega novo... Então, você todo jogo coisa. Que eu pego novo, ele é o melhor de todos os últimos tempos que já foi mas feito. Mas esse eu concordo. Dessa vez eu não vou falar que não é não, porque os gráficos desse jogo... Então, não é questão de gráfico. O jogo não completo. Tipo, ele pegou assim... eu nunca joguei Witcher, né? Eu vi lá, o jogo bom, jogo bom, jogo bom, jogo foda, tá foda pra caralho. Beleza, eu comprei. Peguei uma super promoção de 250 por 170, economizou pra caralho, né? Porra. Então tem que jogar pra caramba. Você pode comprar uma batatinha frita aí. Comprei em real. Em real? É. Mas você comprou no cartão internacional ou no cartão normal? É. A Steam da... Não, eu sei, eu vou pagar o dólar a 4,80 no... Tem variação, hein? Eu sei, tem a variação cambial, eu vou pagar com... Não, já, isso aí eu tô ciente que eu me fodo. Salsifufu, meu monamu. Se bem que eu acho que eu nem sei se é PSN. Bom, isso aí eu vou ver quando chegar a fatura. Cartão de crédito, isso aí, faça a merda, descubra depois. Bom, você vai... O que eu achei fantástico no jogo, assim, que eles misturam, é uma mistura de Shadow of Mordor com Neverwinter Nights. E um pouquinho de Carimbó. Não, ele. Não, assim, você anda, você tem e o GTA. A porra do mundo aberto, vai se fuder. Ele anda de carro? Não, ele anda de cavalo. Você aperta o botão, ele dá um. Aí vem o cavalinho lá, pocotó, pocotó. Aí tem umas horas que você dá umas cheatadas legal. Tipo, puta, tá difícil sair. Você desce o cavalo, anda a pé, cai lá e chama o cavalo, ele aparece um cavalo do nada. Esse lá. Cavalo é praticamente o Silver do Zorro. É praticamente o Silver do Zorro. Ele vem. É. Ele papel higiênico, lá vem ele. Ele aparece lá. É igual o cavalo do Ezio. É. Mais ou menos por aí. Isso mesmo. E o estilo de luta do jogo, você tem bate fraco, bate forte, quadrado, dá um pulinho de esquiva, bolinha, dá aquela esquivadinha pro lado. Lembra o... É Assassin's Creed que você tá jogando, é isso que você comprou? Não, é o Witcher, é outra pegada. É outra pegada. Não, porque o Assassin's Creed você cai, beleza, você faz as coisas mirabolantes. O cara não, você mata um grifo, caiu da escada, morreu. Uhum. Tipo, o cara mata um grifo, mas ele não aguenta cair de uma escada. É. Mas realista, você realista. Consegue matar vários grifos antes de cair da escada. É possível. Bem aí realista. Outra pegada eu que eu. Tem dois antes de escorregar lá no tanque, ligado? É. Eu fui lavar as bainhas lá das espadas dos grifos. Acontece todo dia. É, acontece. Aí a pegada dele... Troca grifo por pombo. É, você troca grifo por pombo, que é um ser que eles falam lá mutagênico. É. Faz sentido. Só pra ver, como eu não joguei, não tinha nem ideia do que era. É um medieval de mundo aberto. Isso. E o que, que ele tem de mais dos outros? Tipo, do Neverwinter, dos demais? Gráfico fodido, você totalmente mundo aberto. Todos os diálogos você tem alguma coisa que você vai falar que vai impactar na história. E ele é action. O Neverwinter ainda rodava o dado, né? Você clicava no cara e ficava no rolagem de dado lá. Sim. Ah, já sei então agora. É Elder Scroll. Não sei, não joga. Então, ele lembra. É. Lembra bastante. O Skyrim, o Elder Scrolls Skyrim, né? Isso. Lembra bastante. Só que com um gráfico fudidaço num mundo enorme. E tem a visão do Batman e a escuta do Last of Us lá. Todo mundo tem isso agora. Que é a visão eu tenho isso daí. Que é a visão do bruxo. Cara, tem um amigo meu que é daltônico. Ele só joga no mundo dessa visão escura aí. Porque ele não enxerga mais nada na tela. Caraca. Aí ele tem que usar o Daltonic Mod. Tem que usar o Daltonic Mod. Que é agora que a gente chama assim. Eu, por enquanto, tô me divertindo pra caramba. No começo me encheu o saco. Porque como que funciona a mecânica do jogo? Você anda um pouquinho, conversa um pouquinho. Mata um pouquinho, anda um pouquinho, conversa um pouquinho. Mata um pouquinho, anda um pouquinho, conversa um pouquinho. Aí chega uma hora que enche o saco. Tipo... Né, vamos. Queria ser mudo. Não, e. Não, aí ia mudar. Você anda um pouquinho, mata um pouquinho e pensa um pouquinho. É. É que o jogo é muito influenciável pelas. Não, é porra, é um RPG. É um RPG, você precisa ganhar level. Eu tentei atropelar o jogo. Não tem. Você chega no chefe e toma no seu rabo. E mesmo assim, eu acho que mesmo com level muito alto, não sei se. Ele é estilo Dark Souls, ele é. Não adianta, não tem essa de. Eu sou level 300, sou fodão. Então, o level ele ajuda, mas não, não ajuda, é fator super determinante. É. Que nem o Shadow of Mordor, você pegou as últimas magias, já era. Você mata uma fortaleza sozinho. Tanto que o jogo... Não. Tipo, Shadow of Mordor, peguei. Joguei. Atropelei e descobri a história. Beleza. Depois liberei tudo, ganhei o level máximo. Nunca mais joguei. Tipo, tem overpower, perdeu a graça. Mas é. Não é... É, de certa forma, sim. Se for ver, chega uma hora no jogo que ele não tem mais o que fazer. Ao menos que você fez... Fique repetindo o que você já fez. Exatamente. Que ainda tem o negócio do Nemesis lá, que é legal. Mas aí chega uma hora que também você se enche o saco, já era. No Witcher não tem isso. Coisa foda é que assim, o que é um bruxo lá na história do jogo, né? Pelo menos que eu entendi, que eu só vi o Witcher 3. O bruxo, ele serve pra matar os monstros que surgiram, whatever lá, motivo. Tipo, meio que estamos num mundo maligno e os monstros aparecem, fodem com a nossa cidade, vem um bruxo, eu pago eles. Os bruxos são tipo, mutações genéticas, tipo X-Men, são estéreis. É igual os ninjas do Naruto. É. Os Super Saiyajins, mutantes, ninjas... É, são os X-Men. Aí ele vai lá, mata o bicho e cobra o dinheiro da cidade. Então o bruxo é um mercenário. Trabalhando na mercearia. Bem útil. É. Bem útil. Se fosse eu arranjar um esquema com o dragão, eu falava, você aí, finge toda que vez morreu, que você... eu ganho dinheiro. É. Lembra um filme. Faz um... É porque não pensou. É, olha, ele fazia um esquema com o dragão e ficava ganhando dinheiro infinito. É. Bom, aí o que que ele... Aí ele é o especialista... É questão de egoísmo, viu? É? É. Tô nem aí, é dinheiro. É meio que lindo, sabe? Não, eu que tenho que ganhar dinheiro, não o dragão. O dragão pensa igual. Uhum. Então não dá certo. Aí o... Toda vez que você vai falar, assina um contrato de bruxo e vai lá, né? Você vai lá na cidade, você vai lá, pega a missãozinha no portão da cidade lá. No mural. É, no mural. Aí você vai lá matar, tem a bruxa, tem lá matar a bruxa do poço. Aí você tem que descobrir, aí você descobre que era mulher de não sei de quem. Que ela mora lá patati, no 71. Patatá, mora lá na casa 71 da vila. É, aí você tem que atravessar o mundo pra pegar. Não, você toma mó sarrafo, cara. Não interessa o level que você... Não sei se eu sou muito player bosta. Só um pouquinho, mas nem tanto. Não, acho que é... Você toma mó sarrafo, cara. Não, é isso daí, acho que criaram anti-agente. Anti-nós. Cara, você não tem a mesma impressão. Vai, você me bateu, peraí. Quando eu voltar daqui uns 50 levels, você vai ver, entendeu? Você não tem a mesma impressão que eu? Esse jogo de mundo aberto, não dá preguiça de você chegar no outro lugar então, e até outra aí cidade? Então, aí que tá a questão. O jogo não dá pra atropelar. Tem um monte de coisa pra fazer. Tem um monte de de coisa no cenário pra você ir desbloqueando. Quest whatever. Meu, eu não sei quando que eu vou terminar esse jogo, sinceramente. Por exemplo, a experiência que eu tive jogando GTA V, que não tinha jogado. Tinha jogado os outros no PC, coisa e tal. Não tinha não jogado no console. E peguei o GTA V. Você tem aquela sensação que a cidade tá viva? Daí tem uns eventos rápidos, né? É, acontece várias coisas assim que você não tá esperando. É. No Witcher, imagina o GTA a cavalo. GTA a cavalo. É devagar, hein? Ainda que eles têm um esquema que você pega no poste da cidade, você consegue transportar no mapa. E o mapa tem várias camadas. Você tem a camada da região, você sai de uma camada e entra na camada da outra região. Cara, não tem a mínima ideia. Se você começar a cair... Me dá preguiça. Se você começar a cair nessas quests whatever que você tem lá... Não, você acaba fazendo nada. E você acaba tendo que fazer um pouco, que nem eu falei, tenta atropelar. Porque você tem que juntar um. Não, mas aí você não ganha os itens, você não ganha level. Você tem que ter level, tem que ter. Você não ganha as runas. E você só ganha um mísero dos trocados que não serve pra merda nenhuma. Não, você mal tem dinheiro pra comprar item de comida pra recuperar o HP. Você come, você precisa comer. Né? Exatamente. As armas quebram, mas isso tá no Minecraft, acontece, né? Aí você tem que pagar, o ferreiro pra consertar ou comprar um kit pra consertar, senão ela não dá mais dano. E várias coisas que vão te dificultando. O que eu achei mais foda, além dessa coisa, desse clima de você andando no interior do cavalo, puta, muito louco. Você pega o cavalo e sai andando desembestado, pá, pá, pá, pá, pá, no meio do mato. Aí tem o negócio do pânico do cavalo, tipo, você passa no meio dos bichos assim, aí vai aumentando a taxa de pânico do cavalo. Se chegar no máximo, o cavalo empaca, te joga no chão, você é obrigado a morrer. Dependendo do level do lugar que você tá passando. O cara quer passar com o cavalo, um par de tropa pra cavalo. Não, dá pra você pegar a estrada, mas aí você corta o caminho. Não, ele vai lá e tá cheio de grifo. O que o grifo gosta? Apertar as coisas. Não, de comer cavalo. É. Tem isso também. Normalmente as quests de grifo tá envolvendo isso aí. Ele tá atacando a cidade, atacando então, os cavalos. Grifo come cavalo. E tem muita coisa assim que... Eu pensei que grifo apertava sifão. É, lógico. Grifos. outra coisa que eu achei foda é a cinematografia do jogo. Tipo, toda cidade você vai lá, conversa um pouquinho, aí você tá atrás de uma menina lá, whatever, não vem aqui ao caso da história do jogo. Que faz parte da história do jogo, você tá atrás dela. Beleza. Você chega na cidade, você ouviu ela? Sim. Então me dá informações nada. Não, só se você fizer tal coisa. Tipo, você descobre o mundo cão ali. Você não consegue fazer nada se não fizer nada pra alguém. É. Nada não. De graça. Não, e nada ligado, não. Pode ir baixando as calças. É, exatamente. É, não, e nada muito simples. Aí tem uma lá que o cara é meio xarope. Você tem que descobrir o que baixa aconteceu. Baixa as calças tem que ser bom. Aí tem que ser do bom ainda. Você tem uma lá que você descobre que o cara é meio xarope, ele só vai te dar informação se você descobrir o que aconteceu com a mulher dele. Aí você vai andando lá, investigando o quarto. Ah, tomou uma pedrada. Ah, teve uma briga aqui, não sei o que. Aí você já vai deduzindo o que aconteceu com a mulher do cara, né? É, beleza. Acessou o WhatsApp do marido. É isso que acontece. Aí você vai ter que falar. Ah, preciso falar com fulano de tal pra descobrir, não sei o que. Sempre você tem que ir em algum lugar muito longe, na puta que pariu, pra resolver alguma coisa que tenha a ver com aquela história. Beleza, você pega o cavalinho e fui. Quando eu voltei, o cara tava muito louco, bêbado, porque a mulher, a filha desapareceu. Ele tacou fogo na cidade. Então você vem assim, você vira na colina, aí ele já vai falando, um incêndio, aí você vê a cidade pegando fogo, cara. Não, é o muito... jogo é foda, então, hein? Não, essa parte cinematográfica de evento, que não é um cinemático, é o jogo rolando mesmo. Isso eu achei fodástico. Me senti na nova geração mesmo, entendeu? Um outro lance, por exemplo, que você tem que assinar um contrato nessa mesma cidade pra matar um grifo misturar com um dragão lá. Caralho. Aí você tem que descobrir que bicho que é, não sei o que. Você entra na caverna dele e joga uma bomba. Aí ele, puta, ele fugiu pelo... E o cara fala, putz, ele fugiu pelo outro lado. Você sai da caverna e você vê o bicho voando, assim, ó. Você tem que montar no cavalo e sair correndo atrás dele, o bicho voando, no meio daquelas planícies. Isso daí é um balão? Antes dele chegar na cidade... Hã? Antes dele chegar na cidade de novo? Não, não, ele já tá lá. Antes dele fugir, pelo menos. Antes dele fugir, você tem que caçar ele. Pensei que tinham roubado o Hobbit. Você olha pro céu, vê pra onde tá indo, entra no carro, sai correndo, pega a vara de bambu. você caça grifo lá igual catabalão. É. Você sai na mão com outras pessoas que tá tentando pegar, e no final você fica só com a tocha queimada. É. Mais ou menos isso aí. Com um aro branco. É. Então, o caça-grifo no Witcher 3 é igual caça-balão. É. Tá aí a recomendação do jogo pra mim, por enquanto, é o do ano, que eu não joguei Metal Gear, nem sei se vou jogar. Tem pra Xbox isso aí? Pô, Clone, vai se fuder, né? Tem até pra torradeira. Caralho, então eu vou comprar um já que eu não tenho um. Tem pro PS4, Xbox e o PC, isso aí tá todo mundo careca de saber, já, porque... Mas não dá, eu não vou hype. Poder jogar, eu tô com Wii. Okay. Tá tão difícil era jogar videogame outros, hoje em dia. Não tá não, ó, o Gabriel jogando aí. Ele tá jogando videogame das antigas. O Gabriel tá jogando... Falando esse jogo atual tá mais difícil do que... Hoje em dia a gente tem que fazer o jogo atual fazer é doutorado. Dá muita preguiça de você pegar e dar até o outro lado do mapa a pé. Não, é isso também. Essa porra, tudo é mundo aberto nessa porra. Outra coisa que, como tudo é mundo aberto, os jogos estão enormes, né? Eu reclamava assim, ah, que não dá pra atravessar a parede, hoje eu tô elogiando. Porra, agora eu sei pra onde tem que ir. É. Tem uma cadeira aqui na porta, não dá pra passar. Não, pior que é assim, né? Você tá jogando lá, você sabe que você é mó merda, que você é mó lixo, que seu level é baixo. Só que aí vem o fator curiosidade da merda. Você vai lá e encosta no bicho que você sabe que vai morrer. Não, mas eu vou só ver. Ah, eu faço isso. Acho que dá pra escapar, pera aí, não. Faço direto, tá com o nome vermelho. Na cabeça, eu já era. Faço direto, tá com o nome vermelho, vai lá. Você consegue matar no skill, mas você vai ficar tipo umas duas horas batendo no bicho. Outra coisa, filha da puta, é quando você... A maior punição que eu vi num jogo de videogame. Que é, fala, o jogo é difícil, não sei o que. Não, o jogo tem uma certa dificuldade. Mas quando você morre, dá vontade de morrer, cara. Hoje eu tava jogando que legal, lá, quando você morre, dá vontade de morrer. É, quando você porque você morrer na vida verdadeira. Quando você morre no jogo, eu falo. Puta que pariu, o load demora uns 3, 4 minutos. Caramba, velho, sério? Absurdo, absurdo, tipo ele tá carregando um mundo grandioso. Exatamente. Também você tá jogando aonde? No PlayStation, né? É. É por isso. Eu acho que no PC não tem muita diferença não, hein? PC é capaz de demorar mais, não, no viu? PC é pior, é 5, 6 minutos. Deve ser por aí. Então... Você tá reclamando, vai jogar New Jazz CD. Tá, quanto te passa um HD também pra isso, né? Então, ele teve uns 30... mais de 30 GB. Fora as DLC, tá né? Num lugar bem privilegiado, evoluído, compra um HD SSD... E instala no seu videogame. Vai resolver todos os seus problemas. Vamos ver, né? Com USB? Não, tem que abrir. Então você tá falando pra fazer um Frankenstein? Quando eu terminar de pagar ele e tiver no final da geração, eu faço isso aí. Como saiu eu quinto, fiz, né? Com o Xbox, porque eu te falei já, né, que ele tava cheio de formiga, eu já aprendi a abrir, desmontar, montar tudo. Você fez isso no Xbox? Já. E aí? Fica bacana, cara. É, porque deve ser similar ao computador, né? É igual. Dá o seu problema. Então e como é que você instalou o OS do Xbox? O boot do OS, ele é um arquivão. Você copia de um lado pro outro. Só copia, clona o HD, ele funciona direitinho. Bom, conhecendo a Sony como ela gosta de complicar as coisas... Não deve ser tão simples. Não mesmo. Porque japonês pra... Japonês adora tecnologia, mas quando não tá na hora de complicar, eles adoram complicar. Ó, que é mais ou menos, o controle de qualidade é bem grande... Mas então... a Sony não tá falindo? Tem um amigo nosso que sempre fala que a Sony tá falindo. Sony que morreu. Na verdade, com vendendo... Parecendo a Mercedes na Fórmula 1, vendendo o triplo na frente da concorrente, difícil ela falir. Eu não sei, porque aquela coisa... A Sony, ela vende coisas que a gente não sabe nem o que que é. É, a Sony, ela tem uma coisa que ela é esperta. Ela tem uma parte dela, vai, que nem... Não tem a Sony Vaio? Vocês lembram, né? Elas venderam pra Lenovo, eu acho. Elas falaram, tipo, não tá dando lucro, vamos passar pra alguém. É, tem várias. A empresa ela é muito grande e tem várias divisões, então, né? Então, e eles sabem que uma, vender, entendeu? Uma acaba segura, que nem teve esse negócio da Sony no cinema aí que fudeu tudo. A Sony vende robô. Caramba, Gundam? Não sei se é Gundam. Eles vendem robô coisa, até pra empresa. Panela elétrica? Deve vender componentes pra outros. Pra Xbox. Se bobear. Olha, eu acho que o chip do Wi-Fi que tem ali deve ser Sony, hein? Então, tem chance. A gente não sabe. Às vezes pode. Até gente pode ser feito da Sony. Da Sony e não tá sabendo. A gente é feito de protocultura. É, então, alguma coisa assim. Protocultura. Aproveitar e vamos lá, né? Eu sou o Paulo Carvente e agora só jogo Witcher. Eu sou o Eduardo Schmidt, só jogo jogo antigo, porque esse jogo moderno cansa demais. Eu sou o Vanderlei Gomes e com raiva destruí uns 5 moinhos hoje. Eu sou o Clone e acredito em eletricidade. E nós somos os extremistas com moderação. Macross, até que enfim a gente vai fazer a segunda parte desta bagaça, hein? O Macross foi o nosso segundo episódio e a gente ainda tinha uma captação bosta, não tão bosta quanto agora, mas... Uma bosta melhor, hein? Hoje em dia? Não, e daquela vez a gente gravou com mó alto. Eu fiz mó sambão pra poder fazer aquilo lá. Eita, edição gostosa. Mas serviu pra caramba. Na época que a gente gravava episódios apenas de 40 minutos. Isso mudou um pouquinho. Nossa. É, tudo muda, faz, né? Faz bastante tempo, né? Tipo, uns 2 meses. Então, pra você, nosso querido ouvinte, que não sabe nada de Macross, nós começamos lá no nosso segundo podcast número 2 a falar sobre Macross, a saga de... Hades. A saga de Hades no Macross. E a gente começou a contar a história do Macross série e paramos lá em um dado momento. Você vai tomar spoiler de todo, tudo quanto é lado, desde o Macross série, Macross movie e séries posteriores que a gente vai comentar depois, dar um pouquinho depois da nossa opinião sobre elas. Bom, no último episódio que você está vendo esse link abaixo, nós estávamos falando... sobre o, um pouco do relacionamento do Hikaru com a Lin Min Mei. Depois a gente abordou um pouco da Hayase e a situação dos Zentradi, né? Eles chegarem na Terra, fazer aquela experimentação. A gente parou exatamente quando estava começando a falar do Kamujin, que era um fator que desenho de extenso, disturbo. Não dá pra... É extenso e detalhado. É, não você dá pra... falar por cima, assim, você come... Você some com muito detalhe e deixa incompleto, né? É, acaba ficando incompleto. E a gente parou exatamente de falar na hora que aparece o personagem de distúrbio lá, que era o Kamujin, né? Por que ninguém gosta do Kamujin? Não, tem o Kamujin. Ninguém falou que não gosta dele, pelo contrário. Não, não tô falando as pessoas. Tem pessoa do podcast que só assistia por causa dele. Não, tô falando as pessoas, tô falando no anime. No anime? Ah, imagina aquela pessoa que não obedece às ordens, faz o que quer... É imprevisível. É o triste do espaço. É, tipo... Aquela coisa, né? Ele é incontrolável. É, mas ele resolvia. Não, ele piorava. É, o Kamujin, vamos lá. Ele é um dos Zentradi que vem na tropa do Britai. Né? Vem com a galera do Britai lá. Só que ao contrário das informações mandadas pelo líder máximo lá, que eu esqueci o nome. Bodausa. É ele mesmo. Não era pra atacar o planeta Terra, certo? Uhum. Era pra ficar só de boinhas lá. Não era pra atacar a Terra, não era pra atacar a Macross. Uhum. Era somente pra... Pra ficar de boas. Pra ficar... estudar eles e observar, né? Isso aí, pessoal, vamos ficar de boas. Porque eles estavam suspeitando que tinha a ver com a protocultura, né? Aí o Kamujin começa a cagar tudo, né? Tipo, tomar decisões whatever baseado em porra nenhuma. Uhum. O Kamujin, ele estava à frente da internet. Ele já tomava opiniões baseadas em porra nenhuma. E problema de quem estiver ouvindo. É o troll do espaço. Mais ou menos por aí. Não, é aquela coisa, né? Fala assim, você tem que manter tal posição. Não, a gente vamos atacar. Mas a gente está desobedecendo ordens diretas. Não, mas... Tipo, eu tô ficando entediado de ficar aqui parado. A gente precisa fazer alguma coisa. Vamos atacar. É essa a filosofia dele. É uma boa, tem justificativa. O cara sabe o que tá fazendo. Mas é, bem por aí. Bom, depois na sequência dessa participação, o Kamujin começa a fazer essas incursões. É, no caso o Kamujin ele vira o antagonista, né, no Macross da série. No desenho de longa-metragem ele só faz uma participação rápida, ele não... É, porque ele um pouquinho... No desenho de longa-metragem é outra pegada, a gente vai chegar tipo, lá. Ele não tem um papel grande, né? Exatamente. Tem aquela situação deles começarem a fazer um intercâmbio com os Zentradi, né? O que acontece? Tem aquela inclusão, né, dos... Uhum. Dos micro-Zentradi. É. Eles colocam lá... Eles entram numa máquina, ficam pequenininhos... Sim. E eles são inseridos na Macross, uhum, né? O que acontece? Eles começam a fazer estudo, né? Uhum. Lá dentro, lá, da própria protocultura dos seres humanos. Uhum. Então, o que acontece? Ele fala o negócio da... população civil, uhum, que não existe no caso dos Zentradi, uhum, no caso de homens e mulheres vivendo junto mutuamente, né? Uhum. É, coisas sobre lazer, diversão e outras coisas que eles não desconheciam. Sim. E eles começam a criar tipo uma paixão, despertar um sentimento que eles não possuíam pela raça humana. Eles começam a gostar. Depois, eles começaram a entender o que é cultura. Sim. Aí depois eles são. Depois de uma. Depois disso daí eles são reintroduzidos, né? Sim. Na tropa. E com seu relatório. E trazem o relatório. Manda o relatório pra o comandante supremo Bodosa. Ele fala coisas relacionadas à protocultura. Ele começa a crer que pelo fato do. Das próprias tropas entrarem durante uma coisa, eles começam a causar uma deserção. Eles começam a abandonar o exército. Começa a fazer um certo tipo de motim. Então, o Britar ele é obrigado a ter um acordo de paz. Botar um acordo de paz. Por causa do motim dos próprios soldados, que não queriam lutar. O que acontece? Eles mandam um relatório assim, né? O comandante supremo ele começa a acreditar que as próprias tropas britais foram envolvidas, eles estavam... Infectados. É, infectados pela protocultura. Infectados de cultura. É. Então, no caso, aí é aquele negócio que já entra mais na parte da metade do desenho. Uhum. Que o Bulldozer, ele fala pra executar os miclones junto com as tropas que estavam infectadas pela protocultura. Caramba, pra ali te fazer uma... Aquela coisa do... É o que acontece com as provas. Eliminar as provas. É o que acontece em toda organização grande. Ah, eliminar as provas. Eles colocam como se tivesse sido contaminado. Eles tinham medo de ser contaminado pelas próprias tropas dele. Então, o que eles fazem? A solução é ser eliminar todos. Caraca. Então, o que acontece? Aí que entra aquele negócio. Os entrades são obrigados a se aliar aos seres humanos pra lutar contra as próprias tropas principais dele. Aí nessa sequência, em contrapartida, no planeta Terra... No caso do planeta Terra, era o seguinte... Depois eles... Eles fazem uma aliança, né? Zentrade, Macross, planeta eles Terra. Eles fazem um relatório sobre... O tamanho das tropas, né? O planeta Terra, eles não estavam interessados nisso. Eles achavam que... Eles queriam relatar... Era aquela coisa meio política, certo? Você queria ter uma prova absoluta daquilo. Eles... O relatório deles não era válido. Eles queriam provas absolutas. Eles desacreditaram no próprio relatório oficial. Então, o que eles falavam? Eles achavam que eles não eram... Tinha aquele negócio da construção do canhão. Eles acreditavam na potência do canhão e nas forças de defesa da Terra. Estavam se achando, né? Seria um caso de orgulho, no caso. Nessa pegada acontece uma das grandes cagadas, que é a Hayase ir pra Terra, né? Tipo uma representante da Macross, né? Sim, sim. Que no caso depois o pai dela, que seria um dos grandes comandantes, né? No caso ele faz exatamente o que eles querem fazer. Deixar a Macross de fora... Né, do planeta, para as tropas destruírem o Macross, já que tudo isso daí foi culpa da Macross. Entendeu? Eles queriam meio que excluir. Ah, essa parte que eu não tava lembrando. Que eu lembro que a Macross era expulsa da Terra por algum motivo. Sim, por causa desse tipo de coisa. Então o que acontece? A Hayase ela vai pra Terra. O pai dele proíbe ela de voltar pra Macross. Porque ela decide ficar no Macross mesmo correndo risco de vida. O pai dela, assim, ele fala assim que... Mesmo... Como fala? Que, tipo, mesmo ele sendo oficial do coisa, ele ainda é pai dela. Então ele não permite que ela volte pra Terra. Pra Macross. Sabendo dos planos, né? Eu também não deixaria. De certa forma, ele... Acaba adiantando o que acontece. Sim. Aí a gente vai chegando ao clímax, né? Depois desses acontecimentos, que aí vem a coisa mais fodástica de qualquer anime, filme, série. Foda-se o que você pensar. De como introduzir uma trilha sonora em uma ação. Em uma parte de ação. Desenhos, filmes musicais nunca deram certo. Nunca deram certo. Nesse caso, puta, é muito genial. Aí eles preparam um canhão pra disparar, a Terra começa a ser atacada, ao invés de ser uma estrela da morte, são vários cruzadores disparando sobre a Terra, né? Uhum. começa o quebra-pau pra valer, né? Então, daí as tropas do Camundin, Labramesa e... São os outros capitães, né? Uhum. São obrigados a lutar contra. Porque senão eles vão ser eliminados também. No caso, o Camundin, ele fala assim que... Eu não vou me aliar a Macross. Então, ele se retira da tropa. Então, o Britai... Aí eu falo assim, faz o que você quiser. O Britai tá nem aí. É, sinal 100% que já foi infectado pela cultura. Então, no caso, é o que acontece. O Camundin, ele se retira, né? Fica Labramesa e o Britai, ele se une a Macross. Sim. Pra combater as próprias tropas em entrada. A tropa principal. Aí tem aquele lance do... Do Bolg soltar um tiro na terra no meio da tropa mesmo, né? Sim. Tipo... É, a gente precisa fazer o que precisa ser feito, não me importa se me atrapalhar no meio. Ele destrói a própria tropa com um tiro da nave mãe. Aí que acaba movendo mais entradas ainda pra os virar casaca. Pra virar casaca e acabar apoiando os seres humanos nessa batalha, né? Aí também já entra aquele negócio dos problemas com a Minmei. Finalmente o Icaro se declara. Sim. Pra ela. Aí ela fala assim que não imaginava que ele tinha sentimento por ela. Sim, é. Mas se fuder, né? Estamos a trocentos episódios nesse fone nesse no site. Lame do caramba. Mas eu pensei que você só fosse um amigo. É, ele é friendzone. Friendzone nível master. Ela solta o Nem Li Nem Lerei máximo em cima dele, né? Vai se fuder. E ele se despede dela. Ele pega e vai salvar a Asa na Terra. Não. Não é esse caso. Ele, tá. Não, ele não tem o... Ele se despede a dela. A Fer. Então, tesoura. Ele vai exatamente... Porque aquela coisa, ele fala que ele não sabe se vai sobreviver nessa batalha. Então, tipo, ele chega e se declara pra ela. Se declara pra ela porque não sabe se ele vai sobreviver essa batalha, que é uma batalha do Carvalho, né? Não sabe se as pessoas iam sobreviver, né? É, ele sabe que a série já tá acabando, então é melhor se declarar agora. É, nada melhor fazer do que... Né? E na verdade isso é a estratégia de todo cuzão, né? Pô, já que vai acabar tudo nessa porra, não tem nada a perder, vou chegar na mina lá e... Então, aí finalmente ele... Vai que acontece alguma coisa, né? Quem nunca? Quem nunca? E se não acontecer, vai acabar o mundo, ninguém vai me zoar mesmo pro resto da vida, né? É, se tomar o fora agora, que se foda essa merda. Quem nunca fez isso, não? Então, aí ele... Aí que vem na batalha final. Que eles vão usar... Que o próprio... É proposto que ela usasse a mesma tática que usou contra as tropas de Britai, né? Seria... Música, né? Aí que vem a grande arma do universo. É, que vem a organização do... Que é a nossa... Dos entrades com o Macross, né? Exatamente, que é a nossa cantora preferida de todos os tempos. Faz o maior show da vida dela. Akane ni somaru café terasu Takishu kohi. E aí você tem uma aula de como improvisar e fazer uma coisa super genial dar certo. Que enquanto a Lin Minmei canta, espalhando a cultura da música e daquelas coisas que eles não estavam, que os entrades nunca tiveram contato, ela vai cantando aquela música, fazendo a trilha sonora da batalha. E soltando vídeo de beijo. E o povo tudo fica no... Aí a tropas entra em choque cultural bizarro, ouvindo a música e vendo os vídeos de beijo, né? É. Aí fica todo mundo paralisado, é hora tomando, de sentar paralisado, porrada. Tomando tiro de tudo quanto é lado da Macross e a tropa do Britai vira casaca. É, se tivesse uma guerra mundial seria bacana também. Imagina só, a gente lançando um vídeo de funk com beijo gay. Enquanto invade a Rússia. Mais ou menos por aí. O que ia acontecer, né? É um choque. Um choque cultural. Ainda mais lá que na Rússia extremamente contra, né? É. Qualquer tipo de... É o Putin olhando lá, dois marmanjos se beijando enquanto tá uma mina dançando funk até o chão. Pronto. Não tem... Ele pode montar urso, ele pode fazer o que quiser. Ele não ia aguentar. Não aguenta. Ele não ia aguentar esse choque cultural. Né? Tanto que os maiores fenômenos de protesto social, coisa e tal, era na Rússia. É. E lá eles cuidam muito bem nisso, na base de as pessoas desaparecem. Né? Sim. E ele encerra essa parte, né, esse arco do anime de forma genial. É, porque daí é a luta do Macross contra mais as tropas que se rebelaram, né, dos Zentradi, vão contaminadas pela protocultura, contra as tropas principais dos Zentradi. Aí tem o Hikaru, ele sabe que a Terra tá a perigo e tá toda ferrada, tomando balaço também das tropas, vai pra Terra? Nesse caso é que os Zentradi destroem o planeta. Com vários, que às vezes Estrela da Morte, eles dão vários tiros na superfície do planeta Terra. Destrói o planeta, depois o... Hikaru sabe que a Hayase tá na Terra. Sim. Aí ele desce na Terra. Então é o canhão principal lá, né? Canhão foda. É o Grand Cannon deles. Ele dispara, né? Mostrando que ainda a Terra ainda tinha algo a fazer. Um último suspiro, né? Daí depois o... Tanto que o pai da Hayase fala, né? Que, tipo, se despede da filha. Ele fala que ela tava certa, né? Sobre o negócio do canhão, né? Que não era uma merda fazer aquele canhão. Não seria ela uma... estava certa que eles porque estavam... Porque ela fala que pelo tamanho das tropas... Aumenta a hostilidade pelo tamanho das tropas... Não ia ser uma boa ideia. Porque, tipo, o canhão deles era praticamente um brinquedo de criança pra eles. Daí, tipo, ele fala assim que... Realmente ela tava certa. Depois do ataque, o pai dela... A base onde o pai dela tava é destruída. Então a Hayase, ela perde o pai nesse caso. E fica isolada, né? Sim. Num bunker. Não, ela fica, no caso, na Terra ainda. É, então, isolada num bunker na Terra. Então o Hikaru vai pra batalha final, né? É, ele já tá lá na batalha final. Tudo isso tá acontecendo on time, né? Sim. Tipo... É tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. Não dá pra explicar assim. É, não tem. Eles cortam, então. Eles cortam fatiado, mas é tudo on time. Cortam fatiado. Bacana. Com Macross, né? Com as tropas do Britai. E o que acontece? No meio da música, canção do anime, o Kamujin, ele vem de longe, né? Com as tropas dele. É, porque o Kamujin puxou o carro. Ele tava afastado, né? Ele vem no meio da batalha. Ele simplesmente fala lá pro capitão dele, né? Seria o capitão, né? O coisa dele. Ele falou assim, tipo, é uma boa, bela música, né? Bom, vamos se mover então. Eu falo, você tem certeza que você vai fazer isso? Ela fala assim, eu sou Kamujin, entendeu? Aí, no caso, ele se move e se entrou... O Kamujin, ele entra no meio da guerra também. Contra a Boldoza. Tipo, ele resolve lutar junto com a Macross. Contra a nave-mãe. É. E a tropa da nave-mãe. Aí é aquela coisa do... Super batalhas e plá, plá, plá. Muito legal. Aí o Macross, ele... Com as tropas principais, né? Eles infiltram na nave-mãe, né? Seria, né? É, eu lembro que eles ligam um escudo na então, frente, eles e saem atropelando tudo. Eles usam com a barreira, né? É. Aquela coisa. E quando eles entram no núcleo principal, né? Da nave mãe, né? Sim. Considerar, né? Eles fazem, usam o mesmo recurso de explosão da barreira. Que teve aquele acidente na Terra. Eles explodem a barreira dentro da nave principal. Eles destroem a nave principal. Daí o Hikaru, ele é abatido, né? E fica vagando pelo espaço. Tipo, ele não tinha energia suficiente pra descer, ele tava na atmosfera terrestre. Então ele decide ir pra Terra, né? Que é aí que ele vai atrás da raça. Aí ele perde a transmissão lá, que todo mundo tava com a transmissão da Mimei durante a batalha. Sim. Ele desce pra Terra, perde a transmissão, né? E ele desce e ele capta uma frequência, né? Frequência de rádio, né? De coisa. Uhum. Na Terra. Que era a Hayase pedindo de socorro. Dá um help. É, ele capta essa frequência e vai atrás dela. É, essa é a parte que eu lembro, a parte que tem erro de frame, de continuidade. Que ele salva a Hayase e ele tem 3 mãos, né? É. Essa parte ficou chocado pra mim. Uma que segura ela, uma que passa a marcha, outra que desce a... Desce a desce o vidro do jato. Exatamente. Sim. E tipo, você vê que ele tá segurando ela com a mão e a mesma mão que tá trocando a marcha. E, tipo, a mão tá de um lado e do outro ao mesmo tempo. E aí você vê ele fechando o negócio com a mesma mão. E você não sabe exatamente como é que é possível isso. É Photoshop. Photoshop. É Photoshop. Beleza! Vencemos esta porra graças a... Aí depois eles acreditam que acabou tudo. Acabou ser tudo. Né? Aí o que eles veem descendo pra Terra? Macross. Macross volta pra Terra. Sim. Com todos os humanos dentro. É. Fudido. Todo fudido. Aí acabou o desenho, né? Acaba essa fase. Não! É o arco. Esta é a cagada... Que não torna, na minha opinião, o desenho mais genial. Podia ter terminado aí muito bem, né? A gente vai discutir isso. Bom, ele desce na Terra, se coloniza de novo a Terra, né? É, no caso desce e aí que recomeça, né? Com a ajuda de Zentrades? É, que é aquela coisa, né? Eles destruíram o planeta, as tropas foram, toda a maioria foram perdidas. Então as pessoas estão sem nada, né? O que acontece? Eles são obrigados a sobreviventes de Zentrade, sobreviventes dos humanos. Eles começam a povoar a Terra e reconstruir as coisas. Aí tem aquele casal, o casal lá, o Maximilian. Ele casa com a... Não, no caso ele já estava casado. É, ele já estava casado, mas ele continua a vida dele. Sim. Com as entradas fêmea lá. E um monte de molequinho. É. Ah, tem um filho, uma filha depois. Exatamente. Reconstruir a vida dele. Cláudia. A Curáudia foi solteira, né? Roy Fox já era. Star Fox is down. E começam a surgir novos problemas. O problema seria a adaptação dos entrades na Terra. Apesar deles gostarem da cultura, não quer dizer que tudo eles aceitam, né? Sim. Aí começa a aparecer Zentrade. E tem uns que estão. Tem os que foram porque queriam, tem os que foram porque é o que tem pra hoje. Né? Tem esse problema também, né? Ou morre ou desce, né? É, não. Tipo, eu não tenho mais nave. Então eu caio no planeta Terra, eu não gosto do planeta Terra, porque eles vão pra casa do caralho. Mas eu tô aquela aqui. Coisa, por que a gente tem que ficar construindo as coisas pra ele? É. Tem o choque cultural, aí começa vários motins, muito problema. É meio que aí, nesse arco, a série, eu senti que ela se perde um pouco, né? Não se perde, que eles começam a tentar reconstruir as coisas, certo? Do zero. Pra mim, essa eu considero uma parte que tira um pouco da, vamos dizer assim, da nota final da série. Tipo, é um extra que não precisava estar ali, né? Tanto não precisava, que depois eu fui pesquisar pra entender o que tava fazendo ali, né? Macross, ele tem 36 episódios, né? Quando ele termina essa grande guerra, né? Ele termina no 27º episódio. Então a gente subentende que 28, 29, 30, 31, 32 e assim por diante são todos extras que foram colocados ali pela produtora, obviamente pela audiência, porque o Macross, ele passava, se eu não me engano, passava domingo de tarde no Japão. E a audiência dele ia no topo, né? Estamos falando de anos 80. E realmente um desenho revolucionário. Bom, mas se for analisar em relação com muita cumpridamento de séries, eu considero uma coisa boa. É, nesse caso do Macross, assim, não chega a ser um pecado, né? Porque às vezes tem série que é cumprida, por exemplo... Não, tem série que, tipo, eles a cumpridam pra destruir a série. É, o Lost, né? Destruiu a série. Tipo, Lost, Dexter? Não, a maioria das séries da cumpridão demais, eles começam a colocar coisas sem sentido ou repetir. Fazer tipo um cíclico, sabe? É. Aparece um outro vilão exatamente igual. É. Né? Ele é igual, exatamente igual. É o mesmo formato do primeiro vilão, primeira Primeiro problema, é que nem aquele negócio, ah, teve um concurso de artes marciais para decidir o vencedor, uhum. né, que acontece, depois tem outros, outro... É o caso do Yu Hakusho, né? É. Esse é um exemplo disso, é o Yu Hakusho. Que Cavaleiro do Zodíaco. Primeiro eles têm que subir as 12 casas, depois tem que ir lá destruir os pilares, uhum. depois tem que pegar a Safira de Odin, depois tem que destruir os Cavaleiros Deuses, depois sei lá o que tem que fazer. Mas é tipo... É repetitivo demais, né? Não, ele é meio que similar. Aí, tipo... Daí sempre tem um guardião, tem um protetor, tem a história dele, trágica, da vida dele e tal. Uhum. E volta, né? Sim. Se for ver, muitos seriados fazem... Muitos filmes fazem isso. Uhum. Você vê, tipo... Os filmes, as continuações, assim... Eles são exatamente igual. Entendi. É uma pegada legal, igual que tinha no Dragon Ball, né? Depois que ele matava o vilão principal, ainda tinha uns capítulozinhos vendo como ficou o mundo depois disso. É um prólogo, né? No caso do Macrosa, eles deram essa cumpridada, de certa forma, sei lá, descaracterizou um pouco, mas não chegou a forçar a barra igual a gente viu em alguns exemplos que a gente citou aqui. O Camudim, que a gente já tinha citado ele pra caramba, ele vira uma peça fundamental, né? Porque ele começa a produzir, a colocar esses entrados contra os humanos. E eles não fecham a relação do Hícaro com a Misa. Ela continua ainda nessa de fico com a Mime, fico com a Misa, fico com a Mime, fico com a Misa. Não, isso daí tem finalização, sim. Ele fecha no final da série. Nessa parte desses episódios, vamos dizer assim, depois da guerra, né? Ele vai atrás da Misa, né? Aí ele continua ainda nessa... Começa assim. Tipo, a relação deles, a Misa, ela começa a gostar dele. Uhum. Ele não entende isso daí. Sim. Entendeu? Ele continua atrás da Min Mei, que afinal de contas é artista. Sim. E blá blá blá blá blá blá. Aí depois você fica. Daí não, se for ver, a maior parte da história é do romance entre. Desse trio amoroso, né? É, esse triângulo amoroso. Ele foca mais nessa novela e nessas rebeliões que os entrados começam a fazer, né? Inclusive, o Zameca. Fica meio confuso o final, né? Aí pra finalizar a série, né? Ela não tem um grande clímax. O grande clímax mesmo, que era pra ser o final, ficou lá na guerra, né? É, que a nave principal explodindo. Acabou ali, o grande clímax. Pra mim tinha que acabar ali a série. Não, é, até pro próprio produtor a gente vai descobrir isso daqui a pouco. Bom, o Camudi, ele arma várias rebeliões nesses episódios finais. A Misa, se não me engano, ela é levada a capitã da Macross. Aí... O Bruno aposenta? É, não sei se ele aposenta ou morre, porque a Macross, ela toma um golpe meio fatal que o Camundi, ele forma uma tropa, ele resgata não acontece um cruzador. Nada disso daí. Não? Não. O Camundi, ele consegue remontar a nave dele pra fazer o último ataque contra o Macross. É, ele arma esse último ataque contra o Macross e a Macross vai pro saco, né? Não. Tipo, a Macross, eles conseguem reestruturar o canhão, dar um tiro nele, né? A nave dele começa a cair. Aí como ele não tem como atirar, não tem como fazer nada, ele joga a nave em cima da Macross. Não, mas o Macross não é destruído. Ela fica seriamente danificada. Até que o Hícaro, ele fica meio naquela de... O que será que aconteceu, né? Não, mas ninguém morre no... É, no né? ataque. Ninguém, assim, dos personagens principais. E o... Aí vem aquela coisa, tipo, o Camudim começa a atacar, né, a Macross, atacar a nova cidade, né, Macross City, né. Aí a Min Mei tenta segurar o Hícaro. Não, Hícaro, não vai, fica comigo, não sei o que, que é aquilo que a gente vai ver que eles vão pôr no filme. Que é quando ele decide, né, é meu dever proteger a cidade, que ela tá sendo uma cuzona egoísta, né. Aí ele decide não, ele toma a posição dele, que é proteger a cidade, entrar na Valkyrie e... Bala por bala em todo mundo e altas cenas de ação ali pra encerrar. É, que já não tinha mais o que fazer, né? Esse final é muito confuso. Eu achei, assim, satisfatório. Só é ruim na minha opinião. Do ponto de vista que não era necessário ali. Mas aquilo que o Eduardo falou. Tem um monte de série que fez coisa pior. É, por esse lado... Que eu falo assim, tipo, ele deu uma continuidade com sentido. É. Entendeu? Ela pode não ser uma continuidade necessária, mas teve algum sentido. O cara não virou outra pessoa, por exemplo. Ou surgiu um vilão novo. Não, Tropa de Elite 2, agora o inimigo é outro. Ah, era tipo, como se fosse dar um fim no Nemesis do cara. O Camundinho era um Nemesis pro Macross, por ver. Nem isso. Eles deram, na verdade, uma nova. Atribuíram uma nova função. Ele que era um personagem que ficava meio por trás. Ele não era secundário, assim, né? Ele era um entrar de. Com. Como pode dizer? Com peso. Ele gamava a guerra, certo? É. A guerra acabou? Ele vai fazer guerra. O que sobra pra ele? Sim. Entendeu? Causar treta. Entendeu? Porque, como fala, ele falou. Uhum. Era aquele negócio, eu tô entediado aqui. Sim. O que ele começou a fazer? Todos os entrades que. Né, tava desgostoso. Tava descontente com a nova vida em ruínas, sem nada. Ele começou a pegar eles de volta, entendeu? A série do Macross acaba encerrando assim. Assim como se não tivesse acontecido. Como se tivesse que continuar. É, e com a Macross, ela não foi destruída, mas ela ficou seriamente avariada a ponto de não saber. Ah, eles decidem o triângulo amoroso que finalmente acontece, vamos soltar um spoiler aqui. Com quem que o Hikaru ficou? Que, no caso, a Mime, ela fala assim, né, pra ele. Uhum. Eu não quero ficar sozinha. Ele fala assim, você nunca vai estar sozinha, você tem a sua música. Muito bonito. Tipo o Gribos, pega da mão. Não, ele falou que realmente ela... Queria ouvir. Não, e precisava. Que no final ela já tava como uma artista mais... Não, ela simplesmente ela desistiu de cantar. Ela não quer mais cantar. Ela não quer mais cantar nessa parte, né? E eles voltam meio que dão uma consertada. Fica aquela coisa panos quentes. Tudo numa... De certa forma, numa amizade, né? E ele fica com a camisa, que é o... Que, assim, no começo do desenho você não entende muito, né? Até quando o Eduardo mostrou a primeira vez o Macross, pô, mas não tem nada a ver ele com a Misa, né? E no final você entende que sim, tem a ver. É, tem mais a ver ele ficando com a Misa do que terminando com a Mimei. Claro, que isso... Que só zoou ele durante grande parte dos episódios. É, isso... É relativo, né? É relativo. Relativo e há controvérsias. É, tem muito fã que queria que ele ia ficar com a Mimei, né? Exato. Assim como tem muitos que gostou de ficar pra outra. Exatamente. E encerra a série do Macross. É o Macross Series, né? A série clássica. Que durou de 82 a 83. 36 episódios. E o... Eles encerraram de forma satisfatória. O finalzinho é legal, assim, que eles mostram como se fosse um álbum de fotos. Uma recordação, né? É, curiosidade que quando a finalização sempre cantava, era uma voz masculina. Sim. No final é a voz da Mimei que canta a música. É. Só um detalhe. O último episódio que toca essa música, que é a versão da cantada pela cantora feminina, né, no caso. Uhum. Sempre toca a finalização com vocal masculino. Uhum. Aí no final toca com a voz da Mimei. Só no último episódio. Exatamente. Bem, bem reparador, hein? Aí o sucesso do Macross, ele foi tão estrondoso, né? Que no ano seguinte, eles já vieram com uma nova proposta. Mudou o design de animação. Permaneceu o mesmo criador, né? E vieram com um filme do Macross em longa-metragem. Que, de certa forma, olhando assim do ponto de vista, principalmente com o que aconteceu com a série de TV, como um filme ele tem uma outra linguagem, óbvio, né? Você tem menos tempo pra falar coisas. Ele tinha que resumir 36 episódios em 2 horas. Que não era o caso. Que não é fácil, hein? Não é fácil. É, aí entra a adaptação no roteiro, você tem que ter direção, né? O juntar o mesmo elenco e em cima da base do sucesso que teve a série. A primeira grande choque da adaptação, ele veio com o nome Macross, Do You Remember Love? Primeiro choque da adaptação é o design de personagem. que tá muito melhor. O traço é bem diferente. É porque também uma série você tinha que sair um por semana. Obviamente decai a qualidade, né? Isso aí, uhum, a gente vê nos desenhos da Disney, né? É, animação mesmo, de hoje em dia, né? Aí, sei lá, vamos pegar uma animação fodástica. Os Pinguins de Madagascar. No filme eles são sensacional. No desenho na TV, é. Mais ou menos. Mais ou menos. É, né? tem que cair a qualidade. O Macross Movie, puta, pra mim ele tem uma qualidade. Como a Minmay tá linda lá. A Minmay realmente tá. Pra, não, e ali ela tá realmente apaixonante. Ela tá linda, não tem outra descrição pra ela. E eles mudam algumas bases do roteiro de forma. Tem que adaptar assim, pra deixar um negócio mais rápido e mais dinâmico, né? É, e acaba sofrendo algumas alterações até um pouco fortes, né? Como a gente falou lá no nosso episódio 1, que a gente já linkou aqui embaixo, a série ela tem um desenvolvimento mais lento, tem a situação da Macross sair da Terra, coisa e tal. O filme não, o filme já começa com a Macross no espaço. É, começa assim, Uhum. Na série, é antes do Ícaro ser piloto. Isso. No filme, ele já é piloto. Uhum. Ele não conhece a Minmay, uhum, como se viu. Ela já é atriz, já é cantora. Já é cantora. Ela já é famosa. Famosaça da Ele já é piloto. Isso. Entendeu? A Macross já está no espaço. Já está no espaço. Aí ela está na fase de voltar, né? É. Não, não conta por que eles estão no espaço. Exatamente. Não tem aquele negócio que no seriado fala que foi por causa do dobra temporal acidental que eles fazem. Isso. Lá simplesmente eles estão voltando no, uhum, espaço. Perdeu o contato com o planeta Terra, não sabe, sim, o que aconteceu com o planeta Terra. Os entrados, eles têm duas divisões. Isso, eles dividiram os entrados em duas classes, né? Seria as mulheres e os homens, né? Isso, os entrados e meltrans. Zeltrans e meltrans. Meltrans, né? Seriam duas facções inimigas. Que já causa muita diferença. Porque aí o que acontece? A Macross, ela não tem mais um inimigo só, né? É, no caso a Macross, ela tá no meio do fogo cruzado. Entre os Zentrans e Meltrans. E é o que dá a entender, eles estão nesse fogo cruzado e sendo molestados, né? Porque já começa lá, já começa num meio que num quebra-pau. Começa no quebra-pau. E aparentemente assim, os Zentrans, eles estão tentando estudar a Macross, e os Meltrans estão tentando arrebentar. Que os Meltrans são as mulheres. Não, isso daí não tem. Eles não têm nenhum interesse na Macross. No movie... Uhum. Tipo, eles pegam, eles capturam eles por acidentalmente, né? No coisa eles tinham interesse em estudar, né? As coisas. Uhum. Na série animada. No coisa eles capturam. No filme. Eles não capturam com interesse de. Como fala? Que nem no seriado, né? Sim. Eles já tinham contato com os humanos, essas coisas. Eles capturam porque é mais por acaso do que intencional, entendeu? Uhum. O motivo era o mesmo, né? Eles queriam. Veio meio que por um, uhum, estudo, né? Sim. Mas não era aquele negócio que foi planejado, entendeu? Uhum. Eles foram capturados e resolveram estudar, né? Aí o que entra é meio similar, aquele negócio lá do beijo e tal. Eles são capturados pelos... Quem beija, no caso lá, quem beija a Minmay é o Cajun. Isso, aí no caso da série animada. No seriado... Uhum. Não, isso daí no movie. No movie. Seriado... A cena do beijo é com... Que no caso, o que acontece? No, uhum, seriado, é capturada a Misa, uhum, o Max, né? Sim. Kakizaki e o Ícaro. Sim. No movie, é capturada a Minmay, o Cajun. Uhum. O Roy. Hã? O Roy. O Roy, o Ícaro e a Misa são capturados. Sim. Não é as mesmas pessoas. No caso do choque cultural, quem... faz é o primo da Minmay, que é o Cajun, né? Uhum. Que não fala o nome dele no movie. Que ele que beija a Minmay. Uhum. Não é o Ícaro que... No caso do Ícaro, ele beija a Misa na hora que eles estão fugindo e eles tentam ser capturados. Uhum. Tanto que a Misa dá um tapa na cara dele. Aí beija ela à força, né? É. E a construção do filme, de certa forma, assim, ela é bem diferente. Obviamente, né? No começo do filme, tem um monte de símbolo interessante. Se você for ver, tem logo da Sony, logo da Honda. Tem tudo monte nas de primeiras cenas. Tem monte de propaganda interessante. Escolhida. Meio subliminar, né? É. Tem um amigo nosso que fala que a Sony faliu, mas lá na Macross ainda tem Sony. Já pensou um negócio desse? Então, mas ela não faliu em 1984, né? O... Aquele negócio também, comparação... A maior coisa, né, que pode fazer a série, comparação série com filme. Quando tem o primeiro ataque... Dos Entrades, assim? Uhum. Os Entrades nunca tiveram visto os seres humanos? Isso. Eles nunca tiveram contato com os seres humanos? Durante a primeira, aquela coisa da primeira guerra, assim, né? Sim. Tipo, não tinha dados, assim, entendeu? Era... Acontece mais rápido, né, no caso. Não é aquela coisa que é aos poucos que vai acontecendo. E tem uma diferença de design dos Entrades absurda, né? É, então, os Entrades, eles já são... ET mesmo. É, eles são bem, bem diferentes. Eles são mais escuros. Desverdeados. São verde mesmo. São ETs clássicos, parecidos. O Britaia é deformado. Não é deformado. Tipo, eles meio que... Parece que eles foram... Eles usaram as máquinas pra, tipo, criar um upgrade pra eles, né? É. Você vê que, tipo, eles têm parte... Parece que é parte de máquinas, né, neles. Isso. Você vê, tipo, no Britaia, assim, tipo, ele tem um... No seriado ele só tinha, tipo, um visor, assim, né? Alguma coisa assim. Não, ele é... No parece seriado que a, ele era o Vegeta. Parece que a cabeça dele é metade ciborgue. Isso. Tipo, aquele Hexador, ele parece que... Ele tem implante cerebral. Você vê que, tipo, ele nem usa as mãos. Ele usa uns mecanismos estranhos. Tipo, eles são meio que máquina, assim, né? Parece que tem uns upgrades de máquina. Sim. Eles são meio ciborgue, né? A palavra certa é essa. Tipo, eles são meio que ciborgues. Não, um negócio diferente da série e do movie é a violência das brigas. No movie, cara, você vê arrancando pedaço, cabeça estourando. No movie é mais dinâmico, né? Você vê que é bem mais violento do que na série. Na série você vê as coisas explodindo, mas você não vê o detalhe. No movie você vê o detalhe dos pedaços dos caras, assim. Esmagando, saindo do crânio da cabeça. O nível de violência é bem maior. É tipo como se você tivesse feito o truque do Mortal Kombat. É que a série passou na TV, né? O movie já foi mais adulto, né? Pode ser isso também. Tanto que aquela coisa acontece tudo bem mais rápido. Uma coisa engraçada, né? A construção da relação do Hikaru com a Lin-Lin Mei. Eles têm um ataque, coisa e tal, eles vão parar na. Tipo, numa parte do. Ele salva ela e eles vão parar numa parte que é tipo uma parte abandonada da Macross. Aí fecha, né? Logo no começo. Sabe aquelas comportas de enchente que a gente tem? Tipo. Logo no começo. Aquelas comportas de enchente que a gente tem. Eles vão parar, tipo, nesses lugares assim que aí fica lixo, fica, tipo, parte destruída da cidade. É como se eles fossem parar na galeria do piscinão. Mais ou menos isso. Tipo o esgoto da cidade. Exatamente. Lá não tem gravidade, inclusive. Lá é quase gravidade. Quase. Gravidade zero. Na verdade é microgravidade que eles chamam. Né? Que você fica com uma certa gravidade, você consegue flutuar ainda. Aí eles têm que passar ficar algum tempo lá, que é onde eles constroem a relação deles. Não dá a entender no filme mais ou menos muito bem quanto tempo eles ficam juntos ali. Uns 3 dias, pelo caso, que fala. No caso, fala assim, né? Tipo, até que ele fala assim, mas a coisa do. Que ela fala, parece que uma coisa assim que ela não tinha pretendente, alguma coisa assim. Mas é aqueles negócios do filme, não? Ela falou que isso daí é tudo business, né? Ela não tá namorando com ninguém, coisa da imprensa. Aí tipo, se eu quiser eu mostro pra você. Aí ela chega assim e fala assim, né, Ícaro, você jura que você vai me amar pra sempre, não sei o que ela sei faz lá. Uma atuação. Ela faz uma atuação, daí ele fica assim grado aí e chega assim e fala. Ele era fã dela, né? Sim. Aí ele fala assim, eu sou fã dela. Então, aí fala assim, sim. Aí aquela coisa assim, é verdade, não sei o que, não sei o que lá. Aí, tipo, ela pega e dá um beijo nele. Uhum. Aí que eles, aí que as pessoas da Macross encontram ele. E eles estão no maior amasso, então, sumido há dias. É. Quando encontram eles, estão no maior amasso. Que aí, a roupa, tipo, dela brilha no escuro. Mó da hora, né? Aí o escândalo do século. A Lin Min Mei desaparece e é encontrada dando uns pega com um piloto do exército. Três dias, mó pega foda. Mó pega. É bem mais adulto, então, né? Mó pagação no... de calcinha. Ela toma banho numa parte lá, não sei de onde, que parece um chuveiro. Quando eles estão presos nessa hora, aparece o plot do Zeltran de novo, né? E pelo que eu vi, dá pra entender que os caras, tipo... Não sei se é a religião dos caras, mas os caras têm a profecia de que não podia mexer com os mini-clones lá. Por causa da Tipo, não sei se os caras têm religião, eles são tão evoluídos assim, e tem a tal da profecia que eles acreditam. É meio contraditório, né? Na verdade, não lembro disso aí, não. Não, é o... Como chama o líderzão? Bodolza. Bodolza versus modelo cabeção cheio de cabo, né? Ele solta essa aí de muito tempo atrás ouvimos. Aí eles começam, na verdade, a suspeitar que é uma das diferenças, né? Pra série. Que eles, Zentrade e Meltrand, e os mini clones que eles falam, né? Isso, mini clones. São todos filhos de uma mesma raça. Que é aí que entrou a discussão da protocultura. Eles não sabem porque. Não explica porque existe a guerra. As diferenças, né? Dos entrados com metrados. Simplesmente a parte que. Sempre existiu, dá pra entender. Da protocultura, que sempre existiu. Eles fogem porque eles queriam manter a cultura e a paz, né? Uhum. Então eles vão pra Terra e criam uma colônia. Eles meio que dividem, né? E vão criando várias colônias. Tipo, os humanos e os entrades, eles são. Os entrades e os metrades, eles são criação da protocultura. São todos ascendentes. Igual, sei lá, o homem de Neandertal. É, tipo, no caso aquele que tinha o registro. Depois o Macross volta pra Terra, eles voltam pro Macross, o Ícaro é condecorado, né? Com honras. E aquele negócio ele já. Depois, naquele tempo, ele já tava com um relacionamento com a Misa. Depois os entrades, eles. Vem um ataque, né, das Meltrans, né? Na Terra, né? Isso daí é aquela parte do que o Kakizaki morre, né? Tem que falar assim, você está fugindo de mulher e tal? Você virou boiola? Aí ele fala, as Meltrans são mais perigosas do que os Zentrades. Zeltrans, né? Isso daí, Kakizaki morre. Aí que vem aquela parte lá do como fala? Do... combate com o Max e a Miria na cidade devastada da Terra, que a cena é legal. Essa parte da cidade também me chama a atenção, dessa coisa que eles descobrem da antiga civilização, coisa e tal, que eles acham o fragmento. Um fragmento de cultura, que é. Um fragmento de protocultura. Que é a letra da música. Era uma placa, né? Era uma placa. Placa com uma letra musical. Isso. E o Bodolza tem outro pedaço. A Misa, ela acha a letra. Ela acha a letra, o Bodolza tinha a melodia. Tinha a melodia. Muito bom, isso aí eu achei muito bem sacado. O Bodolza, ele usa a Min Mei com a melodia, né? Uhum. Pra assustar os Meltrans. Aí nisso daí, os Meltrans, eles fazem um pacto, um tratado de paz temporário. Uhum. E pede pros humanos fazer a música, né? Isso. Pra usar contra. Usar contra o ataque definitivo contra as Meltrans. Então o Macross ele é obrigado a se unir aos Zeltrans. Daí depois o que acontece? Vem o ataque principal, né? Uhum. Da tropa das Meltrans. E daí no caso a Labramis, né? No movie, ela é que nem um supercomputador como Bulldoza. Só que é rosa. É, só que é rosinha, que é mulher. É, todas elas são rosinha, né? É rosinha não, é roxinho. É, roxinho. É. Só a Miria que é vermelho. Que, tipo, ela tem que ser vermelha, né? Exatamente. O Max tem que ser azul e ela tem que ser vermelha. E o clímax O clímax aí já tá entre o Ícaro e a Hayase. Então, eles já têm relacionamento. Eles já estão relacionamento. Aí a Hayase já tá amolecendo, ele. Aí dá uma balada de leve, que também não pode ficar muito tempo enrolando nesse triângulo, né? É. No isso daí tem o tratado de paz no... Dos Entrades. Dos Entrades. No movie, você torce pro Ícaro ficar com a Hayase. Que a Mimei só dá mancada. A Mimei, ela é muito mancada no filme. No movie, ela é muito, dá muita mancada mesmo. Realmente. O grande clímax, que é a guerra final, que é o final fantástico, que era pra ser lá na série, né? E, obviamente, tem outros arranjos musicais, outras músicas. É, o caso é a música exclusiva com o nome do filme. Exatamente. Que também é a melodia. A melodia e a letra. Isso, eles juntam a melodia e a letra, e a Mimi, ela canta a música lá, que é muito mais divertida que no... Na série, se não me engano, ela faz um compilado de todas as músicas que ela tava cantando até aquele momento, né? O My Boyfriend is a Pyroto, Champailon. O clímax da série é aquele é Ai o Nagareru. Uhum. Que ela canta, a música seria equivalente, né? É. Seria o hit. É. E ela meio que faz um compilado, porque dura um pouco mais a batalha. No filme, eles já botam essa música exclusiva. Que é... Praticamente toca até o último momento, que é do clímax da batalha final. Exatamente. Né? E é muito melhor construída essa batalha final, né? Porque essa batalha final não tem lance dele fugir pra terra, que tem na série. Ele é uma batalha mesmo que... E porrada, o cacete comeu no centro. Nessa é. Tem aquele negócio da Mimei não querer cantar. E tem que tomar um tapa na cara do Ícaro pra cantar. É. Essa parte foi foda. Eu tava torcendo pra isso. E a Misa vai lá dar uma força também, né? Não, porque assim, o Ícaro, ele. Ele gostava muito da Mimei. Uhum. Quem nunca, né? É. Só que, tipo, o que aconteceu, né? A Mimei, ela era era artista, né? Uhum. Ela não se importava muito com ele. Sim. Depois que passa esse tempo, ela começa a querer se portar. Aí ela vai lá e vai atrás dele. Nisso daí, a Misa, ela descobre que a placa que ela achou tinha a letra da música, da melodia. Então ela vai correndo pra contar pra ela, pro Ícaro. Ele fala que ela traduziu, né? Uhum. E descobriu que era a letra. Então ela chega, ela não mostra pra ninguém. Porque ela fala que a primeira pessoa que queria que visse era ele. Uhum. Só que o que acontece? Ele encontra a Mimei abraçada com o Ícaro. Aí começa aquelas ceninhas de draminha. É, porque aí o que acontece? Aí tem aquela discussão que a Mimei, ela queria que ficasse com ela. E ela foge. Ela cata e sai correndo. Uhum. A Hayase fala assim pra ir atrás dela. É. Aí que o Ícaro... Aí no filme é aí que ele faz a escolha dele. Que ele fala assim, que quando a gente não tinha nada, quando a gente se perdeu na terra, quando a gente acreditava que não existia mais ninguém, era você que tava do meu lado. Então é você que eu quero que fique do meu lado pra sempre. Mó bonito, ó. Aí tipo ela... Aí que ela entrega a letra da música e fala que ele tinha que convencer a Mimei a cantar. E ele vai atrás da Mimei. A Mimei, o que acontece? Ela fica feliz porque pensa que escolheu ela. Ele simplesmente dá a letra, fala pra cantar a letra. Ela aí, assim, aí ela dá um chilique. Não, não vou fazer assim, isso, que nós vamos morrer. Por que eu tenho que cantar aquela música que aquela mulher escreveu? Falou assim, eu não me importo que todo mundo morra. Eu só me importo com nós dois. Pronto, aí que ele dá um tapona nela. Ela fala, aí não, ele um fala beat, assim, slap beat, um beat slap nela. Aí que ele fala que sem pai dele, né? Que é o Roy. Que ele morreu, né? Uhum. Lutando pelo aquilo que ele acreditava. Kakizaki, ele morreu também lutando por aquilo que ele acreditava. Eles deixaram de fazer muitas coisas na vida. Uhum. E ela tava sendo egoísta. Ah, vá. Não, ele joga na cara dela. Então. Isso aí, que ela tava sendo egoísta. Aí que ela fala assim, ela pede desculpa, né? Isso, aí ela recebe uma... Ela vai lá, decide, vai cantar, bota a roupa de gala. Aí que ela fala assim, né? Que agora ela vai cantar o coração dela. Aí que começa a cena. batalha final da música. Aí é a batalha final, a parte do clímax do movie também. Aí é aquela coisa do. Que o. Antes disso, né? Eu esqueci de citar o tiro. Se lembrou de dar. O tiro que o Bulldozer dá. Destruiu ela lá pra mim. Que ele quase mata o Britai junto. Ele atira em cima das próprias tropas dele. Sim. Pra destruir a tropa principal e a Labra Miss. Isso, aí tem essa parte do clímax que o Bolozo, ele tá nem aí. Que... Ah, mas tem soldados na frente que se dane. Que se dane pros próprios soldados, né? Não, ele tá interessado em acabar simplesmente a vencer. Cultura, é. Entendeu? Ele quer simplesmente vencer as Meltrans. Aí que é aquela coisa do clímax da cena. Quem assistiu o seriado sabe que o Britai, ele pensa muito. Ele é diferente de muitos filmes, que todas as pessoas são inteligentes, são superiores aos seres humanos, apesar de ter grandes similaridade com seres humanos, eles não raciocinam. Na maioria dos filmes, né, os caras são superiores, mas não raciocinam. O Britar, ele raciocinava, ele refletia sobre as coisas, entendeu? Daí aquela coisa, parte do clímax, que... Durante a música, ele fala pro Exadol, né? Essa música, eu sinto como se eu tivesse ouvido ela há muito tempo. Ela desperta alguma coisa, um sentimento estranho dentro isso de mim. Isso que é a grande sacada. Fala assim, por quê? Aí o Exadol, ele para assim e pensa assim, eu já entendi. Essa melodia, ela tá relembrando a cultura voltando. A cultura de mais de 500 mil ciclos. Então ele para e reflete no filme, né? Fala assim, então quer dizer que a gente ainda pode ter cultura? É, o Britai era fodão. Ele sempre foi. Mas no auge da guerra ali. No auge da guerra, a música rolando. Então, o Britai, ele estourando. Ele muda de opinião quando ele ouve a música. Por causa da música. No seriado, ele... E do Bodolz atirando nele mesmo. É, então. Aí falou, o que que eu vou fazer aqui? Se for ver no seriado, os primeiros entrais que são contaminados com a protocultura é o Britai. É, cultura é contaminante, né? Então, daí é o que... Agora você pode colocar a MC Melody gritando. É aquela coisa, tipo... Que o Britai, ele decide... Que a cultura dos seres humanos nunca poderia acabar. Então ele decide proteger a cultura. E um negócio interessante da série pro movie, né? Você vê que no movie, quem destrói a nave do Bodolza lá é o Ícaro. Na série é a Macross, a Macross de frente. No movie, o Ícaro sai de dentro ali. Dá um tiro de 12 na boca dele. É. Mas isso é mesmo. Não, ele destrói. Estragou o velório. Estragou o velório. A Macross, ela abre um buraco com um tiro. Aí o Ícaro vai e dá um tiro de 12 na cara do Bodolza. Do Bodolza. E termina de arregaçar. Cena bonita, né? Eles mostram com todos os detalhes. Cena bem bonita. Muito mais violento que a série. Aí que vem a grande sacada de uma referência que não tem referência nenhuma, mas depois, pensando sozinho, vendo, vi. Né? Vendo sozinho eu vi, ó, que bonito isso. Nossa, parece essa frase é bonita. É. Só que uma merda. A Miss Hayase, ela tá lá pensando em pensar que tudo isso foi feito por uma música popular que fala de amor. É, que é aquela coisa que fala. 1500 assim, ciclos atrás. É que eu assisti. A versão que eu assisti era japonesa. E eu não confio muito nas traduções, né? Tipo, alguma coisa que eu entendi. Ela fala assim que essa música, ela só pode ser uma música de amor. Não, ela é uma música de amor. Então. E ela fala que é uma. Ela fala que é uma música popular de amor. Que tocava no rádio. Aí ela faz essa comparação. Como pode ser uma música que embalou romances antigamente, né? Fazer essa. Trazer essa cultura de volta pro coração dessas pessoas, né? Se afobe, não, que nada. O Chico Buarque de Holanda, Olha, agora vai. Ó, a viagem. Foi longe, hein? Agora, vamos lá, vamos ver. Ele tem uma música que se chama Futuros Amantes. Que conta a história de, que ele, de um amor que não se resolve, certo? Mas ele é um amor tão grande que fica para as sociedades futuras. Ele fala dos, que os escafandristas descem em um Rio de Janeiro debaixo do mar, vai vendo. E vem aquele amor que ele deixou para a amada. Eu lembro. Inspira, aí o nome da música, inspira futuros amantes. Que loucura, não? Que música brasileira bonito. Que foi mandada para o espaço na sonda lá? Alguém lembra? Não. Não tenho ideia. Não sei do que. Tô mandando tanta coisa pro espaço que. Lembra? Vai, vai ficar igual o YouTube, cheio. Você vai procurar alguma Será coisa que você tá procurando. mandaram o garoto de Ipanema. Tem tanta coisa no espaço. Sendo que você vai procurar, você não acha que você quer mais, né? Tanto lixo espacial. Mas olha que loucura, o cara ele teve a mesma sacada do desenho. É protocultura, ele já tinha protocultura. É, o Chico Buarque tem a protocultura. Pra mim, aí encerra, ele fica aquele clima de romance, né? De romance não, de amizade, né? Não, é que no caso lá ele tem uma finalização mais, como fala, concreta do que no seriado. É. Porque o seriado ele deixa algumas coisas que. Uhum. Fala assim que a Misa ela vira comandante. Isso. Né? Que a. Uma nave de colonização. Né? Que eles vão levar a cultura para outras galáxias. Porque galáxias. Afinal de contas não existe planeta Terra, né? Então, aí já. Não, isso daí é no. No. Movie. Não no movie, no seriado. Uhum. Né? Que coloca tudo dessa forma. Aí o que aconteceu? A maioria dos Macross que vieram subsequente, né? Uhum. Eles foram baseados no movie, não no seriado. O que me reforça a minha opinião. Depois, todos os outros Macross. Não, pelo que eu sei, né? Uhum. Eles são subsequentes do movie, não do seriado. Sim. Ah. Não, mas é isso mesmo. O movie ele encerra, fica por isso mesmo, aquele clima de amizade. Eu assisti o Macross Plus, né? É. Macross 7. Macross Plus. Macross Plus, ele é a continuação do Macross Movie. Mas não é aquela continuação direta, né? Bom, beleza, encerra o É continuação o movie, direta, sim. O movie ele encerra, certo? É. Aí fica opinião. Aquele clima de amizade da Misa com a Lin-May e a Lin-May com o Ícaro. Não fica, final de novela, bolinho, mamão com açúcar, melzinho na boca. Né? Eu tenho uma coisa só que eu acho errado. Porque assim, acabou a série ali, todo mundo o filme, explodiu, né? Acabou o filme ali, explodiu a nave, mostra como é que ficou todo mundo, tipo, a Mimei ficou feliz da vida, cantando, levando a cultura, a Hayase virou capitã. Só não mostra o que aconteceu com o Ícaro depois. Ele continua. O Ícaro ele casou com a Hayase. Ele casou com a Hayase e continua peãozão. E tem a grande final, que é o melhor clipe. Tiveram filhos? Eu esqueci o nome dos filhos. Que isso aí tá nas outras séries, né? E tem a melhor finalização fodida de final, que é a música que eu mais gosto dessa porra, dessa série, que só tem num filme, que é a Teshure Nogo, não sei como é que fala. Que é o clipe da Anime E-Mail lá, aquela 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Muito louco. Aí tem um show dela com os entrados grandão. Que bacana. Os caras são grandão, baterista gigante. Pão de açúcar. Não, os caras na arquibancada em cima. Tipo, o pessoal embaixo, os caras de 50 metros de altura na arquibancada em cima em pé. Mano, se isso aí cair. Ela tá com aquela roupa mó bonitinha e um negócio coreografado. Ela é uma artista pop mesmo ali, né? Perfeitamente. Tipo, ali é uma diva mesmo. Eu adoro esse clipe. E você vê que o clipe, ele foi desenhado fora do desenho, porque o traço dele tá muito mais bonito. É, ele foi feito pra. Foi feito pra ser só o clipe. Mesmo. E é o credits do movie. E é o final. É o credits do movie. Beleza, encerrou Mamão com Açúcar, clipe maravilhoso. O autor finalmente fechou o que ele queria dizer, certo? Que ele não pôde fazer na série por determinação da produtora, né? Ele fechou, ele contou a história do jeito que ele queria, fechou, adaptou do jeito que dava, fechou do jeito que queria. E veio a série subsequente, que o Eduardo aí falou, Macross Plus 7. Macross 7. Que é uma das que eu mais gosto. 7? Uhum. Vanderlei assistiu a 7. Pelo que eu vi, eu não assisti nenhuma delas, né? Sete, qual era aquela. O cara é guitarrista. Mailene, que chama? O cara tem a banda de. Que é guitarrista. Ela é a 11ª, não sei quantos filhos o Max teve com a Miria lá. Uhum. Uhum. E a estação, eles moram na estação espacial. De começo você pensa que é um planeta, aí depois sai lá pra fora com um negócio girando. Eu não cheguei a assistir, mas tipo, eu só sei algumas coisas, as né? As coisas girando assim, que, tudo grudado. Quem, comanda- né? tipo... quem é o comandante do, da, do Macro 7 é o Max. Uhum. E a Miri é, dona da, é a prefeita da cidade. É bem Macross, é ligado né? mais neles, né? Tipo... E os traços é mó bonito, tipo... É, é mais então, moderno. É. O Macross Plus depois é, é o... Depois do Macross Plus é mais ou menos depois do Macross. Uhum. O Macross 7 também, né? É, o 7 e os robôs é mais estilizado. E eles buscaram, assim, como eu posso dizer, não botar tanta referência direto ao Hikaru Limin Mei e Mas sem a missa. Sempre tem uma cantora. Uhum. Sempre tem, é, tem que ter uma cantora que eles estabeleceram aí, é que Macross é espaço... É uma ópera, literalmente. Falou que o Star Wars é uma ópera espacial, né? É porque não assistiram o Macross, eu acho. Ele realmente é uma ópera espacial, né? Literalmente, até cantada. É porque não veio pra cá. Uhum. Pra você ter ideia, tipo... Uhum. Muitas coisas que é clássica no Japão, nunca veio pra cá. O Macross, ele veio como Robotech. Passou... Uhum. Você encontra muita coisa da América Latina. Então, Robotech como... é uma coisa que você coloca à parte. Como o Robotech. Ela é uma versão tipo igual ao Power Rangers dos Sentai. É exatamente isso. É uma versão, uma montagem americana. Robotech, parece que eles fizeram montagem com outros seriados e depois fizeram, colocaram coisa em cima e mudaram tudo. É uma montagem. É o Power Rangers. É, então eles pegaram, compraram o seriado, montaram do jeito que quiseram. É, tipo, não tem nenhuma relação assim direto com a cronologia do Macross. Uhum. E todas as músicas em inglês que são sem graça pra caralho. Então, tipo, ele mudou tudo, entendeu? Aí é uma coisa que você coloca, se você for levar em consideração, não leva em consideração. E não teve a mesma pegada, né? O pessoal do Vanderlei falou, ele gostou. Mas assim, não, se você olhar... não, digo num geral. Robotech não é Macross. É. Sim, tudo que foi feito num geral depois, né, do Macross. Não tem o mesmo apelo. Sei lá, talvez eu acho que pela visão, sei lá, do nosso nostalgia. É, sei lá, que o 7, tipo, você assistir sem assistir os outros Macross, você... É um anime à parte, né? Uma parte. Você gostou do Plus, Eduardo? O quê? Macross Plus? Não, ótimo. Mas assim, colocar no mesmo patamar, você colocaria? Deixa eu colocar... Ou veria assim que nem o 7? Ah, se você ver a parte, é legal. Deixa eu colocar daquela seguinte forma. Você não falou, o que que acontece depois que a Misa, não sei o que lá. Sim. O que acontece com o Macross, some, não? Então, o Macross Plus, fazer um pré-plot, então. Macross Plus é o seguinte, eu não lembro com detalhes absolutos. Passa anos depois, né? Provavelmente aquela coisa. Lá o plot é outro, entendeu? A pegada é outra, certo? Mas tá no universo do Macross. Entendeu? Tem o Macross. Tem, inclusive, o que que é? Os protagonistas. Tipo, é um piloto, né? E o melhor amigo dele, ele é o Zentrade. O que acontece? Você já vê que é uma coisa assim... Passa um tempo, você já vê que os Zentrades, eles começam a viver com os seres humanos igual pra igual. Entendeu? Não existe mais aquela diferença, certo? Só que o cara é um Zentrade. E a história é diferente. Aí aquele negócio. Você lembra aquele filme lá que você falou do Hair lá? Uhum. Então, eu lembrei da Macross Plus. Lembra da Macross Plus. Por quê? O que acontece? Caramba, estamos pegando referência do de Chico Buarque a Hair. Então, o que acontece? No Macross Plus tem um projeto que eles fazem num sistema operacional, né? Sim. Computador, né? Que seria... Se chama Shadow Apple. O que acontece? O protagonista tinha... Inclusive, a que desenvolve, faz desenvolvimento, trabalha no desenvolvimento desse projeto, desse sistema operacional, ela foi meio que namorada do protagonista. Aqui que a Shadow Apple faz também? Ela faz show virtual. Que nem... Nos últimos Macross, parece que as coisas é assim já, né? Uhum. E já estão fazendo shows rituais. Como os da Matrix. No Japão isso aí pega. Ah, principalmente o longe do Gorillaz, né? Não existia Gorillaz. Então. Gorillaz. Tem aí, show 3D virtual, que você vê que os caras ressuscitaram o Renato Russo, o Cazuza. Com a Hatsune Miku. Hatsune Miku na mesma pegada. Tem show desse, né? Você... Então. Aí o que acontece? A história é totalmente diferente. Você não vai assistir aquilo lá pensando no Macross. Você perde o fio da meada, né? Não. É uma coisa que é interessante. Eu não sei se o pessoal tá familiarizado com esse tipo de coisa. Tem gente que faz assim comparação. Não, é esse, acabou, não tem outro. Tipo, por causa disso a pessoa fecha o olho e nada vai ser melhor que aquilo, sabe? Pra uma coisa não superar a outra, você fecha os olhos. Sim. Entendeu? Aí aquela coisa, eu vou assistir Macross Plus, aquele negócio, eu sou fã de Macross. Na teoria eu não poderia, tinha que fechar os olhos pro Macross Plus. Só que acontece. Cagaram no Macross. Então, não, aquilo lá, o Macross Plus, ele é bom. Ele é bom, né? Ele é bom. Tipo, ele é outra história. Ele tá no mundo do Macross, mas ele fala sobre o quê? Sobre inteligência artificial, né? O que acontece? Ela, você lembra do filme The Hair? Ela, o sistema operacional é tão inteligente que ela consegue simular até sentimentos humanos. Caraca. Só que aí qual era o problema? Essa moça que desenvolveu o projeto, ela foi meio que a base pra construir o sistema operacional. E ela tinha retardo mental? Não é que tinha retardo mental. Ela teve uma... Porque você tá falando problema. Qual que é o problema? Desilusão amorosa do protagonista. Qual que é o problema? O problema é que ela era mulher. Entendi. No meio do projeto, ela consegue passar isso até pro sistema operacional. O sistema operacional, ela é inteligente. O que que ela faz? Ela, o sistema operacional, ela meio que... Ela tem uma paixão por aquele piloto. Que loucura! Entendeu? Aí o que acontece? Ela consegue ter até um controle mental sobre os seres humanos com a música. Isso. Ela consegue controlar a máquina e seres humanos. Não, o plot dá muito. Foi pra lá de Bagdá, né? Então, ele é diferente, mas tá bem no mundo do Macross. Tá no universo Macross. Sim. E aquele negócio, tem o piloto que é Zentrade, ele tava em desenvolvimento pra colocar sistemas operacionais nos próprios caça. Tipo, você não precisava mais de pessoas pilotando. O Macross, ele conversa mais com a gente hoje do que os antigos Macross, né? Então, aí é aquela coisa, não assisti o 7. Eu assisti o Plus. Sim. O Plus, o plot é esse. Aí tem mais coisa por trás disso. Muitas outras coisas. O sistema operacional, ele tem uma paixão pelo principal. O que que ela acontece? Fala que ela vai dar pra ele tudo aquilo que ele gostaria de ter na vida. Deu risada também. Tudo que ele queria na vida. Inclusive isso. Tudo. Além disso. Que robôzinho safado. Não, tipo, ela ia proporcionar tudo. Prazer. Tudo. Tipo, era tudo. Tipo, tudo que acontece no filme... É o que ela fala, ela era pra dar toda a emoção que ele queria ter. Tipo, ela seduz ele. E ela é um computador. E fecha a saga Macross, assim. Então, aí é aquela coisa que eu falo do. Que eu acho legal do Plus, que ela é um supercomputador, né? Ela é um sistema operacional. Ela consegue controlar até o Macross. Caramba. Aí sabe, a única pessoa que pode lutar contra ela. É o carinha. Aí, tipo, aquela coisa que fala, né, que essa emoção, esse sentimento, essa vontade de lutar, de sobreviver, é a emoção que ela quer dar pra ele. Que bonitinho. Então, o que acontece? Ela fala que a computadora se acha superior a ela, a criadora dela. Só que ela usa ela como hostagem, como refém pra atrair ele. Porque ela quer dar de tudo pra ele. Entendeu? É uma coisa muito viajada. Bom, e encerra. Aí tem o 7. Encerra a série Macross com algumas outras apêndices. 7, Frontier. Frontier. que é o mais curto, o 7, que é mais curto também. Depois aí eu não assisti, não posso falar nada. É. O 7 não tem pouco episódio. Macross, na época, um pouco depois, saiu Macross 2012, que na verdade é tipo um epílogo do movie, uhum. Macross Movie, que bota assim, mostra a Limin Mei vindo, olhando, olha, eu cantei aqui, vesti com uma roupa de velha, assim, sabe? Meio de... Deve ser bacana esse aí, hein? Ah, não, mas é só é um compilado de clipes. Eles botam essas ceninhas só pra você ter aquela... O japonês adora te enganar. A Nintendo tá aí pra isso, né? Pra provar que o japonês adora te enganar. Aí eles fizeram esse compilado de clipe. De clipe que dá um sustinho. Bota lá a Hayase com o chapéu de comandante. Aí você, puta, aí você morre de chorar, né? E vai ter mais o Macross, que eles fecharam no final do ano passado. Vai se chamar Macross Delta. Do que vai sair daí? Vamos descobrir logo mais. Plot, já fecharam, como fala, recrutamento, né? De atores. Vai se passar pra lá. Cada vez mais eles vão jogando história pra frente. Eles têm medo de ter um confronto direto com o Macross original. O que parece. Aproveitando o fechamento. Vamos fechar. Da série Macross inteira. Né? Eu já ia fechar tipo de 0 a 5 salmões no espaço. É uma boa. Então, de 0 a 5 salmões no espaço. Eduardo, pra série Macross inteira ainda o que irá vir? Eu dou 5. Não tem discussão, né? Eu dou 5 porque é o seguinte: adaptar filme pra filme, desenho, pra musical, todo mundo sabe que é fracassado. É uma bosta. Tipo, sabe, você vai assistir filme musical, você fala assim, ai que vergonha, mas eu vou fingir que eu tenho. Que eu faço coisa pro SESI, alguma coisa assim pra evento cultural. Então eu gosto, sabe? Pra não falar que eu sou ignorante em culto, eu vou falar que eu gosto dessas bosta musical. Ah, vocês são mó ruim, eu tava assistindo High School Musical, eu achava. Não, que eu falo assim, né? Entendeu? Você vê que pra adaptar um filme pra uma coisa musical é um desafio muito grande. Sim, sai muita merda. Né? Não, tipo, você pode ver, você assiste, eu não me sinto bem. Entendeu? Se você for ver histórias que são adaptadas pra musicalmente, é ópera. Entendeu? Tipo, isso daí é coisa indiscutível. Mas quando eles tentam adaptar assim, coisa, tem pessoa que fala, ah, é que é legal assim. Eu fico meio duvidoso, sabe? Se a pessoa tá falando que é legal pra... Pra falar que é gostosona. Não, pra se mostrar que é cultura, então, entendeu? Eu sou gostosão da meia-noite e acho isso legal. Não, porque tem... Pra você ver como chega o nível, tem pessoa que trabalhou em coisas musical. A própria pessoa que trabalhou nisso daí falou que não gostou. Entendeu? Tipo, não sei se é verdade, mas ouvi dizer muitas vezes assim... Filme musical, as próprias pessoas que atuaram, que desenvolveram, falou que não era legal. Entendeu? Mas no caso do Macross, você vê como flui dentro da trama? Sim. Não, que tem a cantora, ela canta a música, tem o porquê ela tá cantando naquele momento, certo? Aí, tipo, você vê em outros filmes, os caras tão lá, entram num bar e... Vão brigar, não sei o que lá, desgraçado, não sei o que lá. Aí os caras começam a dançar, o cara fica um vilão assim, começa a dançar, cantar no meio de uma guerra. Os caras, você não vai me derrotar, só em cima do meu cadáver. Que isso é Michael Jackson? Então, aqui, é o musical isso daí, do Eduardo. Esses musical me dá vergonha. Sabe, tipo, Grease? Não, Grease é legal, para, Grease é legal. Então, Grease é uma adaptação boa, se for ver, entendeu? Porque, tipo, mesmo assim, só que ele não faz parte do plot, a música. Os caras param o que tá fazendo pra cantar. Você vê no assim, Macross, a música faz parte da história. Faz parte do enredo. Faz parte do enredo, da filosofia do desenho, faz parte de tudo. Sim, então ele encaixa de uma forma que você não vai ficar assim, falando que não tem nada a ver. Você vai falar, não tem nada a ver a Lin Mei cantar. Você vai falar isso daí no desenho do Macross, por exemplo? Não. Mas, tipo, você pega lá o filme dos Les Mis lá, dos... Só que você vai falar Hermes e Renato. Não, dos Miseráveis, né? Uhum. E aquele ator lá do Gladiador, qual é o nome dele? Russell Crowe. Então, você vê ele cantando no meio de uma guerra... Meio estranho, né? Não, tipo... Eu meio que coço a cabeça, entendeu? Porque aquele negócio que você falasse no Barbeiro de Sevilha, você sabe que foi feito em cima disso. Aí fica meio esquisito, sabe? Tipo, tem tiroteio você cantando lá no meio. Eu também não sou muito fã de musical, não. Então, e muita gente fala isso daí, usa isso daí como piada interna. Principalmente o Simpsons usa isso daí como muita piada interna, que fizeram um episódio que fala mal de... E eles falam, ficam cantando que filmes musicais não fazem sucesso. E coisas do tipo. Como ele conseguiu adaptar uma coisa que ninguém consegue adaptar, só o Barbeiro de Sevilha consegue, né? Coisas de ópera, né? Consegue fazer. Tipo, tem que dar um crédito extra, né? E eu não sei se alguma outra pessoa tem esse ponto de vista que eu tenho. E geralmente a música ela era colocada como uma coisa secundária, né? Pra falar... Não fazia parte do enredo. No Macross, ele faz parte do enredo. Cone, de 0 a 5 peixes voadores no espaço. É atum. Atum voador. É, de 0 a 5 atum salmão voador do espaço. Pô, lembro que o Cone veio aqui em casa de serviço assistir. Pior que é verdade, eu assisti a primeira vez aqui, depois do escritório. É, você vê como... se fosse pra analisar só o movie junto com a série, seria assim. Mas colocando no universo inteiro, vai pra 4,5. Porque eu ainda não entendi todo o restante do plot das outras histórias. Mas fica num 4,5 bem, bem alto, hein? É, 4,5... Bem alto. E aí, Vanderlei, você que viu, inclusive, o Seven? Ah, eu dou 5. Pelo Seven, eu dou 5. 5? Ah, eu gostei muito. Sei lá, eu achei... Tipo, se for comparar com o Macross clássico, ele não é tão musical. Tem muito mais ação. Músicas mais modernas. Música mais moderna. Não, mas ela tem uma banda, e tem porque tem não, a banda. Não, sim, não, mas tô falando, mas tem menos... Menos coisa, tipo, mais, menos sentido musical, tipo. Não, é uma coisa que eu falo que eles criam outra coisa relacionada com o universo, mas eles não criam uma distorção. Não, não tem uma distorção total, mas. Não é chupado. Não é chupado, mas é. Eu achei um dos melhores, sei lá. Não, claro, comparado com o clássico. Não, mas que é aquela coisa. Que quando eu assisti o Plus, sabe, a gente assiste com receio. Sim. Aí você fala, não, é bom. Aí você assistiu o set, você fala, não, é bom. É bom. Entendeu? Sabe, aquele negócio que eu falei, parece que tem que fechar o olho pra uma coisa e esquecer as outras. Não, você assiste e você gosta de tudo. Eu? 5, né? A minha e-mail merece 5, caralho. Minha e-mail é tudo nessa porra. É, fiquei eu, então, de chato da história. É, você deu 4,5. Então eu vou baixar essa nota. Você deu 4,5 porque você... Não sei porque você deu 4,5. Eu também não entendi, mas você entrou em guerra, né? É questão... O cara vinha assistir. Por causa da meme. O cara vinha do serviço. Hã? Você não entrou em guerra de 5 contra 1 contra Copa Casa? Ai, cara, eu tô cansado, não, eu vou assistir Macross. Eu dou 5 por causa da meme. Ela merece 5. Ela é a maior cantora do universo. Ela não é uma cantora qualquer. Oh, o clone fez praticamente o que faz com mulher. Ele não faltou um dia. Não faltou um dia pra ver o Macross. As outras séries, obviamente, eu não assisti. Por falta de interesse. Assisto então não tem como avaliá-las. Hora. Não tem como avaliá-las. Mas o fator do seriado do movie, pra mim, é 5 disparadíssimo. Não tem. Eu nunca discussão. Vi referência ruim em Macross. É. Nenhum. Isso é algo louvável. Fica nem Macross, nem Gundam. Fica aí então a dica aí pra galera, o Macross. Pra quem não viu, tomou spoiler doidado na cara, uma surra de spoiler. Mas é, a gente avisou lá no nosso primeiro cast. O Gabriel tomou spoiler. Gabriel tomou spoiler, nunca viu. Gabriel ele não vai lembrar provavelmente quando chegar em casa, que tá jogando Mario. E fica aí com o beijo na pontinha da orelha esquerda. Ou uma lambida do salmão. Fica aí a protocultura pra vocês. curtam a nossa página no Facebook, sigam-nos no Twitter, comentem nesse espaço aqui embaixo que vocês têm. Em breve estamos upando todos os nossos episódios para o YouTube e você vai poder acessar no nosso canal no YouTube. Fiquem com a nossa música final e sucesso! Wow. Se enfiou o dedo na tomada. Como que você armou dessa vez? Vamos explicar, né? Porque o negócio é complicado. Cara, eu tomei tanto choque essa semana. Tanto choque. Olha, eu só não tomei. Eu tomei choque na torneira do chuveiro. Isso porque o chuveiro é a gás. Eu instalei um chuveiro elétrico novo ali pra tentar mesclar o negócio. Agora começou a dar choque na torneira. E antes disso, eu tinha tomado choque em cabo de rede do PC. Eu peguei uma rede pra consertar ali essa semana. Eu ia tirando os computadores de trás e começava a tomar choque. Eu pensei que era por causa da aliança. Não. Tirei a aliança e tomei mais choque ainda. Só de desmontar. Eu tomei choque essa semana também, quando eu tava fazendo um sanduíche lá em casa, no Tostex. Eu fui tirar o bagulho da tomada, a tomada quebrou, tomei choque ali na tomada do Tostex. Tostex, né? Você tava usando era aquele bagulho lá de médico, como é que chama? Pra ressuscitar o morto. Ele colocou as duas partes assim. Se eu usasse um desse, eu tava frito, de tanto choque que eu tomei. Cabeça. Se usar aquilo lá num zumbi, será que ele revive? Boa pergunta. Boa pergunta. O coração dele bate de novo. Bombeia sangue pro cérebro e ele morre. Viveu. Não, ele morre. E você voltou à vida depois de tomar choque? Eu sei que isso daí a gente não vê, mas eu comecei a acreditar nela. É, parece que ela existe.